é o 012. Pelo bosque da vida, achei crânios atléticos e percebi um túnel magnético. Vida, se visite o Sansei, ele te lembra. Mano, da palavra do rei ao pai celeste. A CCC nos dê a chance de renascer. A cada dia, como o sol, e assim seguimos. CCC feliz é o hino e vou cantar. E vou cantar com a voz desse ritmo lá. Já vê tio e se importa com que importa só. Compartilhar o melhor de mim, amor é o valor maior de alguém. Felicidade é o caminho to me. Irei sempre bonde, a parati olhe. Da como a querela, rei tati oh. Melhor momento é a transpiração ali. Via o peito é a respiração, sente que é partir dali. Sou agrego sede pela cura pura. Guamila vou ali, viu interacer com a natureza. E sentir o mal e ver da correnteza. Essencial bus, cara natura pra levar. A consciência mano, altura, o verde é vida. Não, nova que eu vejo esperança. Mudança mano, que almejo ser forte é. Ter controle do seu desejo se tem amor. Claro que se tem mais sabor, irei levar o mapa. Labrar para os menor para espalhar gota de amor e só. Lembrei da bonita na oração. Mora no céu, mas vive no meu coração. Lembrei da avó de tá na oração. Mora no céu, mas vive no meu coração. Mesmo do céu, elas me ajudaram a ter. Daqui da terra, sei, são joias para ser. Ajuda ND, assim para crescer. Na fé em já para fortalecer. Ave Maria, ave, era guia. Avó, o voo e os oito filhos pra criar. Ave, é desafio, mano, a palavra é peso. E quem só murmura, não, sai desse leso. Como quem machuca, nossa mãe natura acha. Que é pano para corte e costura. Pra rasgar, manchar e depois remendar. Ninguém poderá impedir lá de gritar. Obrigado, muitas graças família. Obrigado, minha mãe e meu pai. Obrigado, muitas graças família. Obrigado, Lucas, Levi e Fernanda. Obrigado, muitas graças família. Obrigado, Mazinho, Mazinha, Tchacão. Obrigado, muitas graças família. Obrigado, família, obrigado. Brunão e Gestério. Obrigado. Muchas gracias, família, obrigado. Muchas gracias. Santíssima Virgem Maria, minha mãe, minha soberana, eu me lanço no seio da vossa misericórdia. Desde esse momento, ponho para sempre minha alma, meu corpo, debaixo da vossa especial proteção. Eu vos confio e entrego em vossas mãos todas as minhas esperanças, consolações, minhas penas e miséria, em todo o decurso da minha vida, a fim de que na hora da minha morte, todas as minhas obras sejam feitas, segundo vossa graça e do vosso divino Filho, e unir-me ao seu santíssimo coração. Amém.